brindando e curtindo a lombriscama. Paz da mão, whisky com gelo pra trinca. É extrema punção, atributo de três na matina. Monstros que brilham no opusco, opacos contra pé de bota que veste o luto. Pois nós é banda mesmo, é dona na cama, é brinde pros drama, escama pras dama. No bar, bilhar, gel, catatão na unha, na quebra, na lojinha, falcão na madruga, no mocó as nave, as peças aniquilada. Na night somos 3x3, então desce 3 geladas. Banda quer pó, quer raio, quer degustado alecrim, quer roleta de carreta, esquia na neve de patins. Aqui é os bandidos, o Icão, sai do meio, tem uma função em CTS, nada mais, nada menos que cedo eu já vejo bolando um plano pra render muito dinheiro. Nos contatos, nos conforme com as damas. Tem whisky, pirinate, tem escama. Um milho pros amas, porque os moleque merece. De Uberaba, MG, Fortalece, CTS, DF, Planaltina, Ceilândia, Samamba, Estrutural e Águas Lindas. Só quebrada de responsa, um desgrave, trinca tudo. Olha, sente o naipe, o peixinho é o canudo. O cheirão está ligado, um vácuo na BR, um perdido no estado. Rumo a Brasília, capital das damas, do rap e dos dramas. Bandoleiro aqui, oh, bandoleiro lá. Bandoleiro esquematiza pra poder buscar. Os malote com os milhão não se entrega por nada. As damas dá um pan, na escama trinca e racha. Atividade das biqueiras, bandoleiro. Frango assado, filé, piranha no cardápio da janta. Pras damas, escama, no bolso consta as grama. Liga, liga ligeiro, faz o corre, se adianta. Mais tarde tá ligado, rende no barraco, banda. Vidado, grilado, castelo pra não tombar na lama. Banda fala que ama na cama, encanto, casinha desanda. Um brinde pros drama, pega o beco, não cola que pilantra. Fica ligeiro na night, parceiro, senão castelo tomba. Em primeiro lugar, respeito conceito pra ser bandoleiro. Fruto da rua, 3 da matina na brisa da ice. Amante da lua contra o sistema e o governo. Fortalece aí, Joe, é bandoleiro. Bandoleiro, bandoleiro. Na matina, 3 da night, tá ligeiro. Escama pras dama, brinde pros drama. Escama pras dama, brinde pros drama. Bandoleiro, bandoleiro. Na matina, 3 da night, tá ligeiro. Escama pras dama, um brinde pros drama. Escama pras dama, um brinde pros drama.